outra vez. No coração um novo sonho se fez. Tem medo de outra vez se machucar. É uma estrela no horizonte a brilhar. Como um sonho que distante está. Tem medo, falta coragem pra lutar. É tão difícil manter a esperança, pois nesse mundo não perca a esperança, pois nessa vida ainda é possível sonhar. Deus faz o sonho acontecer, cria uma estrela só pra você. Uma estrela no horizonte a brilhar. É como um sonho que distante está. Tem medo, falta coragem pra lutar. É tão difícil manter a esperança, pois nesse mundo há sempre um preço a pagar. Escute, amigo, não perca a esperança, pois nessa vida ainda é outra vez.